dentro de mim. Vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Quando isso passar, se morde de amor.